Alguém conseguiu abrir essa bala? Tá gravando? Eu quero dizer, não se pode tornar norma que as relações entre os irmãos mais velhos e os mais novos sigam o modelo das relações de amizade. Porque é sempre possível existir uma incompatibilidade real entre o modo de ser de um e o modo de ser do outro. É possível que eles sejam muito diferentes mesmo. E nunca vão formar uma relação de amizade. Quando você tem muitos irmãos, com alguns você acaba formando uma relação de amizade. Também porque é muito difícil que todos os irmãos sejam completamente diferentes de você. Por outro lado, não se pode transformar a relação entre irmãos mais velhos e irmãos mais novos segundo o modelo da relação entre pais e filhos. Porque irmãos quase sempre competem por objetos da mesma espécie. Quer dizer, vai ser difícil uma ocasião numa casa, numa família, em que o pai e o filho vão estar competindo pela bola de futebol, ou por um carrinho. Mas é bastante possível que dois irmãos estejam competindo pelo mesmo objeto. Certo? Então é impossível exigir do irmão mais velho que ele seja amoroso como os pais. Quer dizer, ele sacrifique os seus bens para dar para os filhos outros bens. Isso é possível para os pais, porque os bens desejados pelos pais não são da mesma espécie que os bens desejados pelos filhos. Tá claro isso aí? Quer dizer, você quer um bom trabalho, você quer subir na carreira, o seu filho quer uma bola de futebol. É perfeitamente possível você conciliar esses dois desejos. Mas dois irmãos podem querer a mesma bola de futebol ao mesmo tempo para fins diferentes. E essa competição impede, certo, que um seja maximamente amoroso e que o outro seja reverente. A reverência deriva, justamente, vamos dizer, da a irreversibilidade total do relacionamento. Tá claro isso aí? Bom, o último, então, das cinco relações constantes, a última é a relação entre súdito e governante. E aí ele diz que o súdito deve ser leal e o governante deve ser benevolente. Pronto. Veja bem, a ideia de benevolência é muito distinta da ideia de pura e simples bondade. Bondade põe ênfase, a ideia de bondade põe ênfase no aspecto dinâmico ou volitivo. Quer dizer, você tem que querer fazer coisas boas para o outro. A benevolência, que consiste numa vontade do bem, certo? Num querer o bem, ela põe ênfase no quê? Certo? No aspecto objetivo. Quer dizer, o que é o bem do súdito? Tá claro isso aí? Quer dizer, não basta que o governante seja bondoso, que ele goste dos súditos e faça coisas que os deixem contentes. Ele precisa distinguir o que é bom para este povo como um todo. E é isso que tem que estar na mente dele o tempo todo. Tá claro isso aí? Veja bem, também é instintivo querer derivar das relações entre pais e filhos as relações entre governantes e súditos. Mas isso não pode acontecer porque pais e filhos são intrinsecamente diferentes. Quer dizer, os pais nunca procedem dos filhos. Certo? Mas as relações de governante e súdito podem ser reversíveis. Em si mesmo considerado, o súdito e o governante são exatamente dois seres da mesma categoria. E, portanto, essas relações podem se inverter. Tá claro isso aí? Então, o governante ele não deve ser amoroso para com os súditos. Quer dizer, não, vamos fazer aqui, toda vez que vocês precisarem de alguma coisa, vamos dar alguma coisa. Outra coisa, o governante não pode tirar dele mesmo os bens que ele dá para o povo. Ele tem que tirar de outros membros do povo. Não é assim? É impossível que o governante seja amoroso para o povo, para com o povo como um todo. Porque tudo que ele oferece para o povo, ele tirou de outra parte do povo. Tá claro? Já os pais não, quando eles dão uma coisa para um filho, eles não tiraram do outro filho, eles tiraram deles. E os súditos precisam ser leais, certo? Veja bem que a ideia de lealdade é mais sutil aqui do que a ideia de obediência. Então Confúcio não propõe como modelo do súdito o súdito obediente, mas o súdito leal à própria ideia de governança. Confúcio é o primeiro pensador na história da China a dizer que é justo que às vezes os súditos matem os governantes e ponham outros no lugar deles. Que não é justo que eles sempre obedeçam os governantes. É justo que eles sejam leais ao governante. Quer dizer, a prova ou a evidência de que você não está fazendo uma coisa para o bem da nação como um todo, e que isso não é o bem, e você não quer o bem, você sabe que isso aqui é o bem da nação e você não quer, certo? Você tenta ser leal a ele. A hora que ele trai essa ideia, esse princípio, aí você continua leal à mesma ideia e princípio, e você só substitui o representante dela. Tá claro, gente? Então a ideia aqui é que o súdito não pode depor o governante enquanto tal, o governante enquanto governante, mas somente o governante quando ele não é efetivamente governante. É quando a benevolência desapareceu completamente dele. Tá claro isso aí? Veja bem que o pensamento tradicional na maior parte das civilizações na época de Confúcio é que você tem que simplesmente obedecer os governantes. Porque os governantes pura e simplesmente devem à obediência. Você deve a eles a obediência. Confúcio chega e fala, não, você não deve a eles a obediência. Você obedece, certo? Dentro do espírito de lealdade. Certo? Mas às vezes você desobedece também dentro do mesmo espírito. Tá claro isso aí? Num certo sentido, ele tira o governante, a visão confucionista tira o governante da categoria supra-humana em que ele estava até então na tradição chinesa. Quer dizer, olha, o governante em princípio, ou enquanto gênero ou ideia, ele é um agente sobrenatural. Mas enquanto indivíduo, ele pode ser o contrário disso. Ele pode estar tão longe do ideal de governante que você tem que remover ele daquela posição, certo? Antes que ele destrua a ordem social. Tá claro isso aí? Veja bem, até então a tradição chinesa enfatizava o fato do governante ser um representante dos céus. E então o confucionismo ele simplesmente fala o seguinte: olha, a governança é um representante dos céus. Quer dizer, essa função é representante do céu. Mas o indivíduo que a ocupa pode não ser. E aí você tem o direito de se livrar dele para colocar um outro sujeito que corresponda melhor a essa ideia. Por incrível que pareça, quando essas ideias do Confúcio se tornaram difundidas na China, isso diminuiu o número de revoluções. Certo. Por quê? Porque enquanto você diz que o governante é um representante dos céus, existe uma ampla margem de confusão entre os desejos daquele indivíduo humano que é o governante e os desejos do céu. Se você fala, esse sujeito é representante do céu, ele diz, eu quero ter 2.000 esposas. Bom, esse desejo então também é um desejo dos céus. Enquanto ele diz, não, a função que ele ocupa é representante dos céus. E ele pode agir de maneira completamente contrária a essa função. E a gente tem que tirar ele dali. Foram representantes mesmo dos céus. Exatamente. De repente eles esqueceram que era a função que era representativa dos céus. E não as individualidades. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, é inevitável que isso aconteça em alguns casos. Que essa confusão fique em alguns casos. Por exemplo, essa confusão acontece com frequência com relação à pessoa do Dalai Lama. As pessoas atribuem a santidade do Dalai Lama àquele indivíduo. Exatamente. Sendo que não, isso aqui é uma coisa, é uma característica, essa santidade é uma característica da função. E ele diz, e cada Dalai Lama, segundo a doutrina tibetana, deve se esforçar para realizar efetivamente nele a santidade do cargo. Certo? O que acontece quando você confunde a santidade do cargo com a santidade da pessoa? Quer dizer, opa, essa pessoa, por ser rei ou por ser Dalai Lama, ela é santa. Certo? Você perde de vista o que é a boa governança. Então, de repente, é o seguinte, olha, não importa se o governante é bom ou mal. Nós precisamos de um governante. Por quê? Porque o governante é sagrado. Entendeu? Aí o que acontece? Essa, você sustentar um sujeito que é, na prática, o contrário da governança e dizer que ele é um emissário de Deus, de repente surge um sujeito, um outro sujeito, e fala, não, sou eu o emissário de Deus. Sou eu que sou o legítimo governante. E eu posso derrubar aqueles caras, aquele outro governante. E o súdito, ele não tem um critério para dizer o que é bom. Porque por um lado ele diz, o governante é sagrado, então ele não pode ser derrubado. Por outro lado, ele vê o comportamento do governante e sabe que não é sagrado. Então ele tem que dizer que uma coisa é ao mesmo tempo sagrada e não sagrada. Entendeu? Isso vai dividir. O que vai acontecer? Isso vai dividir o povo em, de tempos em tempos. Uma parte do povo vai dizer, esse sujeito é sagrado, e a outra parte vai dizer, não, ele é um profano. Isso será uma grande causa de dissensão social. Então o que Confúcio faz? Ele, não, peraí, vamos distinguir uma coisa da outra. Quer dizer, o governante é sagrado na sua função, mas não necessariamente na sua individualidade concreta. Então o que ele fala? Temos que propagar o quê? Qual é a ideia de governante? O povo tem que ter muita consciência de qual é a ideia de governante. Quando o povo tem a ideia do que é governante, ele diz, é inevitável que os governantes concretos se esforcem para corresponder a essa ideia, ao menos em aparência. Porque se eles forem muito diferentes dessa ideia, eles serão depostos. Beleza, o que acontece? Mesmo quando um homem inferior se tornar governante, ele procurará emular o comportamento do homem superior. Tá claro isso aí? Quando você diz, então, você ensina um povo que, olha, governante é o sujeito que se comporta assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim. Daí tem um sujeito lá que é o governante. Se ele se comportar muito diferente disso, na sua mente já chega a conclusão. Esse sujeito não é governante. Você faz um silogismo automático. Ele não é governante, o que ele está fazendo ali? Tira ele dali. Não vai surgir na sua mente a ideia de que você está depondo um governante. Vai surgir na sua mente a ideia do seguinte: não, esse sujeito não é o governante. E ele está no lugar errado. Tá claro, hein? Isso também existe para compensar um grande problema que decorre da deposição das tiranias. Aristóteles dizia, olha, é evidente que em princípio um povo tem o direito de depor um tirano, porque ninguém deve se submeter ao mal. Ele fala, só tem um problema concreto que deriva da deposição do tirano. Você depõe o tirano por meio da força bruta. Isso quer dizer que você imposta um segundo sujeito baseado na força bruta. E com isso você legitimiza o uso da força bruta para aquisição do poder. Quando você faz isso, você fez isso, metade dos governantes serão tiranos. O mesmo sujeito que você colocou lá com base na força bruta será derrubado por um outro com base na força bruta também. Qual a solução que Confúcio encontra para isso? Ele diz, a solução é dissociar a ideia da função da ideia do indivíduo. É distinguir perfeitamente as duas. A um tal ponto que quando o sujeito pensa governante, ele não pensa aquele sujeito. Ele pensa um tipo ideal. Mas essas ideias de Confúcio todas, elas não chegam a ser religiosas. Ah, veja bem, elas não chegam a ser religiosas. Exceto num sentido. Se vocês lembrarem, metade da religião chinesa consistia em acrescentar uma dimensão celeste ao comportamento humano. Então vocês vão observar, tudo que o Confúcio está fazendo, ele está falando, olha, isso aqui é bom para a coesão social. Mas na prática, ele está fazendo todas as pessoas se comportarem segundo o céu. Na prática, ele está estimulando um comportamento extremamente religioso. Tá claro isso aí? Agora, uma das características de Confúcio é nunca enfatizar no próprio, na forma do próprio ensinamento, a origem celeste da missão dele. Ele fala, então tem uma ocasião na vida dele em que ele vai para uma aldeia e começa a difundir os ensinamentos lá, e a população daquela aldeia vai e começa a bater nele e nos discípulos e expulsa ele. Certo? Aí os discípulos falam, e agora, o que a gente faz? Ele diz, olha, não vou fazer nada, certo? Porque é o seguinte, esta missão me foi dada pelo céu, certo? O que pode o povo da aldeia tal diante do céu? Nada. Então ele tinha o tempo todo consciência do caráter celeste da sua missão. Mas ele não enfatiza isso no conteúdo ou na forma de transmissão. De novo, vamos dizer, por uma a sabedoria própria do confucionismo. Ele, olha, se eu enfatizar o elemento sobrenatural nisso, na próxima geração, o que vai acontecer? Todo mundo vai dizer, olha, nós não cumprimos isso porque isso é sobrenatural. Porque nós não temos essa graça do céu que você teve. Então faz parte da própria essência do confucionismo ocultar esse aspecto sobrenatural da missão. Essa origem sobrenatural. Para insistir sempre no que? Não, olha, cada uma dessas coisas aqui é uma coisa perfeitamente praticável por qualquer um, mesmo que você não esteja com Deus, Deus não está com você, você não tem nenhuma bênção. É assim que a gente tem que fazer. Aí o sujeito faz, aí ele se aproxima do céu. É para teístas e ateístas. Exatamente. Então, as palavras de Confúcio em relação ao céu, elas são sempre, sempre compensam uma afirmação por outra. Como de vez em quando ele chega e fala, não, essa missão me foi dada pelo céu, certo? Eu sigo a vontade do céu, certo? E é por isso que eu estou ensinando essas coisas aqui e não outras, certo? Aí quando pergunta para ele, não, mas como é o céu, o que é o céu? Ele fala, olha, meu filho, se a gente não consegue resolver os problemas deste mundo, como você pensa em entender os problemas do outro? Quer dizer, o que ele faz? Ele simplesmente direciona a atenção do sujeito para o aspecto da religião que ele pode reproduzir por decisão própria. E não que ele vai ganhar se esse... Exatamente. Não na parte que está acima das faculdades humanas. Ele não fala da resposta divina. Ele fala da atividade humana, sabendo que necessariamente haverá uma resposta divina. Tá claro isso, hein? É por isso, em grande parte, é por causa do confucionismo que o chinês se tornou tão prático e tão pouco, vamos dizer, dado a abstrações teológicas. Certo? Então, por exemplo, existe muito pouco, certo, na literatura chinesa explicando o que é o céu, como é a vida dos antepassados no céu. Certo? De onde vim, para onde vou, exatamente. Muito pouco. E muito dizendo assim: olha, você tem um problema, você está brigando com a sua mulher. Certo? Você e a sua mulher estão em conflito. Certo? Como vocês resolvem esse conflito? Confúcio dá uma solução para esse conflito. Não apenas uma solução para a situação imediata, mas aquilo que ele chama de solução humana. A solução humana é o quê? É sempre uma ponte entre a terra e o céu. Ela não é apenas uma adequação terrestre. Assim, ó, faça isso e você resolve esse problema e dá mais um passinho na direção do céu. E o interessante é que durante a vida toda de Confúcio, ninguém, certo? Nenhum governante ouviu os conselhos dele sobre como deveria organizar a sociedade. Nunca. Nunca ninguém deu algum cargo. Ele passou a vida toda, né, viajando pela China pedindo para os governantes um cargo de ministro, para aplicar os seus princípios naquela província e mostrar os resultados. Ninguém nunca deu esse cargo para ele. Tudo o que ele fez nesse processo todo foi educar os seus discípulos nesses princípios. Quando o número, então, no decorrer das gerações, o número de discípulos foi crescendo, inevitavelmente os governos precisavam de pessoas para exercer as funções de ministros. Quem eram os caras mais cultos? Os discípulos de Confúcio. E aí começou a se dar cargos para eles. E assim eles começaram a reformar o pensamento social chinês. Bom, então vamos ao quarto conceito taoísta, certo? O quarto confucionista, perdão. O quarto conceito é o conceito de te. Te significa literalmente poder ou força. Te. Te. Li era L-I? Li, isso, L-I. Te significa força, poder. Mas no sentido confucionista, te significa o principal poder pelo qual se exerce a governança. Então, Confúcio dizia que te é um conceito derivado de três fatores. O te, o poder, se constrói num triângulo. Existem três componentes fundamentais no poder político. É como você adquire poder para governar um povo, para o povo te ouvir. Existem dois componentes de base e um componente no topo que é fundamental, ou esse, o componente essencial. Certo. Ele diz, ó, os componentes de base são, certo, a autossuficiência econômica. Por exemplo, você quer adquirir poder, enriqueça o povo. O segundo é a autossuficiência militar. torne o povo capaz de se defender de outros povos. E ele diz, o terceiro é a confiança na pessoa do governante. Ele diz, dos três componentes, ele diz, o mais forte é a confiança pessoal. Se as pessoas olham para você e elas confiam espontaneamente em você, elas deixam você tomar as decisões nas situações de emergência. Então ele diz que o objetivo do governante deve ser cultivar essas três coisas para que ele possa exercer o governo pessoalmente. Lembra que não, em Li, ele distinguiu a governança do indivíduo governante. Agora ele está dizendo como esse indivíduo pode exercer efetivamente a função da governança. Ele diz, olha, você tem que obter três coisas, você tem que adquirir três coisas. Você tem que melhorar as condições econômicas, melhorar a defesa e obter a confiança das pessoas. Eles, olha, dos três, o principal é esse. Porque, em geral, para você começar a exercer a governança, você não fez nada pelo povo. Mas eles já têm que confiar em você. Ele fala, ah, como você adquire a confiança? Ele diz, simples. Você adquire a confiança do povo pelo exemplo radicado nos costumes tradicionais, nos modelos tradicionais. Quer dizer, você tem que olhar, certo? O que que as pessoas, o povo, considera como melhor em comportamento humano, e você tem que evidenciar para elas que é daquele jeito que você se comporta. Você tem que olhar os modelos concretos de ação nas diversas situações concretas que estão na mente do povo, e você tem que corresponder a esses modelos. Seja você um sujeito por natureza um sujeito moral ou não. Gramsci percebeu isso, né? Exatamente. Se você não fizer isso, o povo não vai confiar em você. E se o povo não confiar em você, você não poderá governar a longo prazo. O Lula governa exclusivamente com base nisso. E assim, ele tem a confiança do povo. Por quê? Simples, porque ele se comporta na frente dos outros, dos súditos, na frente da população, certo? Segundo modelos que são admitidos como superiores ou melhores para o povo. Melhores, veja bem, melhores. Melhores em relação aos dos outros políticos. Melhores para aquele nível de povo. Veja bem, a gente não tem tradições. Então, Confúcio fala, olha, isso aqui você vai encontrar esse modo de comportamento nos modelos tradicionais, mas nós não vivemos na China no tempo de Confúcio, não temos modelos tradicionais. Quando não temos modelos tradicionais, o que nós temos? Nós temos as sensações e sentimentos concretos do povo. Entendeu? Então, por exemplo, se você se comporta como rico, você parece pomposo. E o povo não vai gostar. Porque ele não sente que é melhor ser daquele jeito. Porque ele não se sente melhor quando alguém trata ele daquele jeito. Porque ele não consegue ser. Não é isso? Quer dizer, quando que um sujeito do povo se sente melhor? Quando ele lida concretamente com um sujeito, vamos dizer, da elite, com uma educação mais refinada. ou com numa situação econômica muito diferente dele, ou com um sujeito semelhante a ele. Ele se sente melhor quando ele trata com um sujeito semelhante a ele. Como ele se sente melhor, ele fala, é melhor ser assim. Então isso passa a ser um modelo tradicional, passa a ter o efeito de um modelo. Você entendeu? A ausência de modelos tradicionais é uma das principais causas do sucesso do governante populista na América Latina. Entendeu? Ninguém sabe como deve ser um governante. Então, como deve ser um governante? Como um sujeito com o qual eu me sinto bem. Deve ser como eu. Tá claro isso aí? Disso é que, então, desse conceito é que Confúcio deriva o quinto conceito fundamental. Ele fala, e se os modelos tradicionais se deteriorarem? É simples, os maus é que serão governantes. Então, aí vem, certo, o quinto conceito fundamental, o conceito de Wen. Isso. Ou Wen. É um intermediário entre o V e o U que eu jamais serei capaz de pronunciar. Certo? Afinal, não sou chinês. Certo? Isso consiste no quê? Wen significa as artes da paz. O conjunto de todas as artes que se exercem em tempos de paz e para propósitos pacíficos. As artes da paz devem transmitir os modelos constantemente. Tá claro isso aí? E desse conceito, né, com esse conceito, o Confúcio fecha o ciclo então, dos conceitos fundamentais e chega à conclusão final. Certo? Da obra dele. A questão, se a coesão social era a questão fundamental, ele diria, a coesão, certo, só pode ser mantida se você superar os inimigos externos. Quer dizer, não adianta você fazer uma ordem social toda perfeita e vem um inimigo de fora mais poderoso e te domina. Ele diz, Wen responde a essa pergunta, a esse problema. Ele fala, a civilização, o povo, a sociedade, com o Wen mais rico, predominará sobre as outras. Ele diz, mesmo em caso de domínio militar, ela, mesmo no caso de uma sociedade, com uma cultura mais rica, mesmo quando ela é dominada por outra, a outra assimilará a cultura dessa e essa se tornará dominante. Ele diz, sempre vence a sociedade cuja cultura é mais rica. Isso é uma conclusão impressionante. E se você observar a história, você vai ver que sempre foi assim. Não é quem tem mais força bélica. Quer dizer, os romanos dominam os gregos. 150 anos depois, a cultura grega se infiltrou na vida romana e modificou o modo dos romanos se comportarem. E não os romanos mudaram o modo dos gregos se comportarem. Teve tanta invasão que acabou. Sempre na história se prova a mesma coisa. Veja que na China, nessa última revolução agora comunista, o que fizeram? Destruíram todos os livros que mostravam como era a cultura anterior. Para a nova China prevalecer. Exatamente. E não deu certo. Perdeu-se muito. Agora eles vão cortar livros. Tá claro isso aí? Essa ideia é impressionante. Porque a gente não pensa espontaneamente assim. Certo. Ele diz, não, olha, a solução do problema interno, essa é uma intuição que Platão também tem. Ele diz, a solução do problema interno de uma sociedade é simultaneamente a solução dos seus problemas externos. Ele não está falando como vamos dizer, Platão tem isso só numa intuição. Ele expressa simbolicamente. Ele diz, não, a sociedade que for internamente perfeita sempre vai ganhar militarmente da outra. Confúcio não diz isso. Ele diz, não, ela pode ser derrotada militarmente, mas ela englobará a outra e a outra passará a ser ela. Depois de dominar os gregos, o Império Romano se torna muito mais grego do que romano. E os romanos não se, e os gregos não se tornam nem um pouco romanos. Então, há uma tendência do homem a seguir o melhor. Há uma tendência do homem a seguir o melhor. É. Então, por exemplo, se você observar segundo Confúcio, Confúcio explicaria facilmente a hegemonia, por exemplo, dos Estados Unidos no mundo ocidental. Eu diria, simplesmente, em algum momento, a cultura norte-americana se tornou mais rica do que as culturas em torno. É uma cultura que oferece mais possibilidades humanas e mais modelos humanos do que as em torno. Então, mesmo que a outra domine ela, não adianta. O dominador, o conquistador, vai querer se tornar como o conquistado. Então as pessoas falam, se você vê no Brasil, todo mundo reclama dos Estados Unidos, mas o que as pessoas no seu íntimo querem? Tornar-se norte-americanos. Mas os reais inimigos dos americanos, pega Hollywood, percebendo isso, o que faz? Procura destruir. Querem dissolver e destruir, exatamente. Pensa, olha, se você quer destruir um povo, você destrói a cultura. A Revolução Comunista na China também não fez nenhum esforço além desse. Como a gente está de tempo? 15 para as 9. Então não vai dar para falar de taoísmo em 15 minutos, gente. Sinto muito. 15 minutos não é suficiente, porque, como ele falou, o taoísmo já se propõe a resolver um outro problema muito mais sutil e mais complexo. Que é o problema. Exatamente. Dá para fazer uma apanhada só, utilizando esses princípios, fazer uma breve explicação em que os esquerdistas perceberam toda essa arte de Confúcio. E nos últimos 40 anos eles a têm usado para o mal. Popular, uhum. O gosto do que é o ser. Exatamente. Por exemplo, hoje todas as praças de pedágio do Paraná estão ocupadas pelo MST. Uhum. Vão plantar cana. Isso é o certo agora, porque é um movimento social que se opõe à riqueza. Invejosa. Exatamente. Então, por exemplo, reforçar a confusão entre, certo, mal governante e má governança em geral. Quer dizer, o Brasil tem problemas, temos que mudar todo o nosso sistema político. E não simplesmente não eleger esse cara de novo. Essa é uma das ideias que Confúcio falou. Olha, isso é indispensável você distinguir. Naquela época não tinha urna eletrônica. Pois é, ele tinha um monte de problemas que ele não enfrentava. Segundo, dissolver na cultura os modelos tradicionais. Esvaziar o que é bom. Esvaziar o que é bom. Certo. Porque, a gente esqueceu um dos elementos do Lee, né? A gente descreveu, acho que, três elementos, que são a retificação dos nomes, as cinco relações, a doutrina do meio, as interações constantes que são cinco. Isso, o T não é um componente do Li, ele é outra coisa, ele é o quarto conceito. É o quarto conceito. Né? O Li mesmo é composto de cinco elementos fundamentais, dos quais a gente escreveu três. Quer dizer, a retificação dos nomes, a doutrina do meio e as relações constantes. Quer dizer, os outros dois são o respeito à idade e à família. Respeito à idade é um e respeito à família é outro. Esses são dois princípios gerais, certo? Mas que são fundamentais. Quer dizer, em princípio, o sujeito que é um dia mais velho do que você merece o seu respeito. E o sujeito que tiver a mais distante relação familiar com você também merece o seu respeito. Certo? Isso aí tem influência sobre o Ven. Quer dizer, você deve representar, certo, os membros da família, os familiares, como sendo mais respeitosos e amorosos e dignos de respeito, e representar os mais velhos como dignos de mais respeito, para estimular isso aí. Se você observar, se faz exatamente o contrário. Respeito os mais novos. Aí, exatamente, a ideia é que os mais novos têm algo muito melhor para oferecer do que os mais velhos. Que os mais velhos não fazem senão piorar o mundo. E são dignos, então, do desprezo dos mais jovens. É verdade. A mesma coisa vale para as famílias. Se insiste cada vez mais que as relações familiares são relações causadoras de sofrimento e de restrições. E as outras relações é que são melhores. São ruins. Então, quando você vai dissolvendo, então, esse quinto conceito, você vai destruindo esse quinto conceito, você impede a realização de todos os outros. Tanto que, quando ele expressa esse quinto conceito, ele fala: ah, qual é a coisa fundamental que os meus discípulos devem fazer? Se educar em todas as artes. Os meus discípulos têm que ser todos eles ou excelentes pintores, ou excelentes poetas, ou excelentes literatos. Porque é por aí que você constrói ou destrói a sociedade. Então é por isso que, antes de incentivá-los a se tornarem membros do governo, ele os incentiva a se tornarem excelentes artistas. Ele sabe, olha, a influência de uma obra de arte se estende no tempo e no espaço muito mais do que uma ação política. Entendeu? Um político pode ficar 5 anos fazendo um negócio para melhorar o povo e um filme destrói tudo. Uma charge no jornal destrói tudo. Não, quando a gente vê essa completude, essa perfeição harmônica de todos esses princípios, a gente vê, não, isso aqui de fato tem uma origem celeste. Exato. É impossível que um homem sem a influência do céu perceba isso, pô. Quer dizer, é impossível que o sujeito compreenda, né, de modo tão completo e harmonioso o que é a vida humana na Terra. Tá claro isso aí? Não sei, mas é bem provável. É muito provável. É muito provável. Ah, o conceito fundamental é esse aqui: cultura. Vamos destruir a cultura. E aí você pode fazer da sociedade o que você quiser. Exatamente o que é feito linha por linha. Exatamente. É impressionante. Certo. A arte hoje está toda subordinada a destruir as noções relacionadas ao Li. Vamos dizer, num certo sentido, a arte é toda subversiva. Ela toda existe para dizer que não existem modelos, não existe o próprio e o adequado, mas tudo pode ser do jeito que você desejar. Certo? Até a ideia de falar, não, olha, a ciência é toda rígida e a arte é toda livre. Não, os artistas... um pouquinho nos aditivos de inspiração, vamos dizer assim. Né? Não, os artistas hoje em dia eles estão na pior categoria humana possível. Eles representam o que há de mais baixo na humanidade. O próprio conceito do belo não existe mais. Não, não tem. Que belo. É, a coisa velha. É, belo é coisa velha, exatamente. Isso aí é coisa do povo. Pensar que existe belo e feio é coisa do povo. Povo de que, coisa de quem é ignorante. Vamos fazer as pessoas limitadas. Pessoas limitadas. Viu o pessoal lá que fez o Jesus de chocolate em Nova York? Para ser exposto na Sexta-feira Santa, no hotel. Lindo! É. E escultoricamente muito bem feito. Pois olha é. Olha que capeta que fez isso. Pois é. É do capeta. É do capeta. O título da obra é My Sweet Lord. Gente. Eu assim, não, só por pensar isso você deveria morrer. Pensar isso. Depois que você pensou, você tentou realizar, você já merecia morrer de morte cruel. Uma vez que você realizou, olha, não sabemos qual é a punição que você merece. Tem que matar duas vezes, exatamente. Entendeu? Né? É impossível. Ai, tá difícil. Então vamos ver se na próxima aula a gente vê como os taoístas respondem ao problema contrário. E quais são as grandes causas de desarmonia entre os taoístas e os confucionistas? Porque, embora esses dois princípios, esses dois propósitos, sejam ambos propósitos necessários para a vida humana, para a existência humana, certo? Eles podem exigir do ser humano atitudes contrárias, do indivíduo concreto, atitudes contrárias. Certo? E nunca isso foi tão claro quanto na China. Ver bem que na maior parte das tradições espirituais e religiões, os dois propósitos têm sua origem no mesmo sujeito, no mesmo fundador. Então Jesus Cristo chega e fala, olha, a vida espiritual é assim e a vida social é assim. Tá, não vem dele, mas ele dá a bênção para a organização, para o direito romano. No mundo islâmico a mesma coisa, vem do mesmo sujeito. No mundo judaico a mesma coisa. Na China não, vem de dois sujeitos completamente independentes. Certo? Então, embora em todas as culturas, em todas as sociedades normais, existem tensões entre um propósito e o outro, se manifestam tensões entre um propósito e o outro, nunca elas se apresentaram tanto quanto na China. Então isso vai ser bastante interessante. Mas fica para a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Pena que a gente tem que encerrar. Mas a minha bexiga...